já me passaram a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. Vê se larga de frescura. Eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monotenta, mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram numa bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de surua já me passaram na bunda, ainda não comeu ninguém. Bate pé. Bate pé. Ô Maria, essa suruba me excita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Então vou fazer amor com uma cabrita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Mas Maria, isso é bom que te exercita. Bate o pé, arrebenta, arrebenta. Manoel, tu na cabeça tem que dica. Larga de putaria e cortar a poderia. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de suruba já me passaram a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Lança de raios, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal, vamos lá. Ei, que me dói. Ei. Shout.

agosto sempre tem vacinação. Na política, o futuro de um país. Cala a boca e tira o dedo do nariz. Quando eu repetia a quinta série, E tirava E, B, de vez em quando C, mais de 10 mil anos se passaram. C. Quando eu repetia a quinta série, mais de 10 mil anos se passaram. Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas, porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm seios que alimentam os seus descendentes. No mundo animal existe muita putaria, por exemplo, os cachorros que comem a própria mãe, sua irmã e suas tias. Eles ficam grudados e quatro semanas em plena luz do dia. Os animais têm uns bichos interessantes. Imaginem só como é o sexo dos elefantes.